Boa tarde, galera. Mais um programa Ioiô no ar neste feriadão. Hoje, dia 7 de setembro, dia da independência do Brasil. Grande coisa. Não, brincadeira, né? O bom é que a gente tá trabalhando no feriado, né, Jorjão? A gente trabalha, né? Nós torcemos para um Brasil melhor, porque o que temos para comemorar no dia da independência do Brasil, hein? Eu acho que no momento que vive o Brasil, não temos nada pra comemorar, só pra chorar, na verdade. Só pra chorar, né, Kleber? Boa tarde pra todo mundo, boa sexta-feira, dia da independência, né, cara? A única boa escolha que o Brasil fez foi em 98, quando escolheu a Sheila Mello como a musa lá do El Chan, né, cara? Foi a única vez que o Brasil escolheu alguma coisa certa, né? Escolheu bem. Eu tô lembrando agora que nas antigas, mas isso eu tô falando muito nas antigas, já que o Léo não gosta de falar de coisas das antigas. Começou já o assunto de coisa antiga, velho. Não, sabe o que é? É que o desfile de 7 de setembro voltou para a Avenida de Assis. Ah, legal. Que era na União da Vitória, tá? Inclusive, eu passei essa semana lá e vi uma arquibancada invertida. Eu disse, ué, por que os caras montaram a arquibancada invertida? Eu também. Eu fiquei pensando... Arquibancada pra rua. Pra rua. Eu pensei, vai ter uma apresentação, vão todo mundo ficar de costa. Todo mundo... Eu fiquei pensando, pra que essa porra dessa arquibancada e pra avenida? Mas é que saiu aí da União da Vitória, onde era feito, e foi para... voltou para Júlio Cis Cavaleiro, onde era feito muito nas antigas. Eu desfilei quando estudava lá no Frei Leodato. Nessa época a Júlio Cis não era nem asfaltada ainda. Era de cascalho. Era cascalho ainda. Então a gente desfilava... Olha, quem tá em casa lembra que desfilava de conga. Conga, tem alguém que teve conga? Conga é a música da Gretchen, né? Conga lá, conga. De calça de brim azul e camisinha de botão, né? Não é camisinha preservativa, é camisa pequena, que era pequena, né? Até porque se camisinha preservativo fosse de botão ia doer, né? Cara, eu me lembro que eu era bem pequeno, a primeira vez que eu fui desfilar. Menos a cabeça. Menos a cabeça, obviamente. E minha mãe não deixou, cara. Era a primeira vez que a escola ia levar minha turma pra desfilar. Nossa, aí começou a chover, o tempo ficou ruim. E a minha mãe, você não vai com esse tempo da chuva ir lá desfilar, não. Viu? Sua mãe pensou bem, ela não queria bullying. Não, mas a mãe dele era muito boa. Minha mãe fazia acordar 6 horas da manhã pra eu ir desfilar. E eu não queria desfilar. Verdade, verdade. Viu, mas vocês falaram aí que a última escolha boa do Brasil foi a Sheila Mello, né, pro Tchan. Mas eu vou trazer aqui em primeira mão o resultado parcial aí das pesquisas para o novo presidente do Brasil, Jorjão. Opa! E essa pesquisa foi feita pelo Instituto Foda-se, né? Que é do Facebook. Depois eu trago a sigla aí pra galera. Uhum. É Facebook, atendendo as solicitações com C. Enfim, depois eu trago pra galera. Claro. Na verdade, as pesquisas baseadas pelos adesivos dos carros. Opa, vamos ver. Ó, tá então. Dando aí na cabeça Bolsonaro 32%, Marina 12%, Herbalife 23%. Vende-se 29%, meu mastapago 8%, foi Deus que me deu 12%, e o gole, que hora dá de tomar 59% nos adesivos dos carros, cara. Então, o que a gente pergunta? E o gole? E o gole? Cadê? Vamos, não estamos só nós no estúdio, vamos convidar os nossos amigos Beto Garcia e Júnior Aguiar. Salve, salve, moçada, tá no ar mais uma edição do programa Ioiô, alegria, diversão, entretenimento, os sinônimos de coisas boas, né? Eu só lembro desses aí, alegria, diversão, entretenimento, que mais, Júnior? Boa tarde! Cerveja, carne assada! Tudo. Bem lembrado, bem lembrado. Em pleno feriado, né, cara? Verdade, isso que eu ia falar, porque o melhor de tudo é falar em feriado e não estar trabalhando. E não estar trabalhando, né? Olha que coisa linda, uma sexta-feira. Digamos que esse é ou não é o nosso caso? Eu acho que não é, né? Não é? Mais uma sexta, né, Betão? Oh, que satisfação, maravilha, né? Tá aqui ao teu lado, ao lado dos nossos colegas aí, mais um ioiô. Hoje não é diferente, um programa aí que é de feriadão, 7 de setembro, pra você que tá aí na sua casa, pra você que tá assim como eu e o Beto aqui, o Léo e o Jorjão, está trabalhando, vem com a gente, vamos tentar deixar a sua tarde de sexta um pouco mais animadinha, né, Betão? E eu acho que a gente consegue, né, Júnior? Porque, afinal de contas, fazem 10 anos que a gente tá com essa bagaça aí e toda sexta-feira passa chuva. Faça sol, faça feriado, rola o ioiô. Com certeza, inverno, verão, primavera. Todas as estações. Todas as estações na morte da sogra, tamo aqui. Também, tudo isso. Bom, o ioiô no ar aqui na Super Jovem Júnior é o seguinte, eu tenho aqui pra você algumas perguntas, adivinhas, né, pra você adivinhar. Você sabe qual é a igreja que, eu acho que o pessoal já contou essa, já fez essa pergunta aqui no ioiô, mas vamos tentar aí com o Júnior e com você, ouvinte aí. Qual é a igreja que o Batman frequenta, Júnior? Se você sabe aí, manda aí no nosso WhatsApp. A gente não vai ler, mas manda aí a sua opinião. A igreja do WhatsApp. Qual é a igreja do Batman? Qual a igreja que o Batman frequenta? Ah, rapaz, agora tu me pegou, hein? É a Batista. Igreja Batista. Foi ateu. Jurava que é você, que você sabia. Essa aqui você vai saber, Júnior. O que o Batman falou pro DJ quando ele foi na festa lá em Gotham City? Essa é boa. Essa é sensacional. O Batman falou pro DJ. Na festa, rapaz. Quando ele foi na festa lá em Gotham City. Eu posso falar? Você que vai, solta, manda, solta, manda, você? Manda. Solta um batidão. Solta a batida. Quase. É, mas é, tem a ver, tem a ver. Ali, e essa aqui, ó. Qual é o lugar da igreja que o Batman mais gosta? O lugar da igreja, é. Que o Batman mais gosta. Cara, faz tempo que eu não vou lá. Esqueci os lugares. Então eu vou falar, vou te lembrar aí, é o Batistério. Ah, o Batistério. É o Batistério. Agora eu também, Beto. Agora eu também vou me cobrar. Vai. Me cobrar. E eu quero te fazer uma pergunta. O pessoal sempre escuta a Rádio da Diversidade? Ouve de tudo. Sim. Ouve sertanejo, ouve pop, rock nacional, as antigas, todos os sucessos. Árabe. Opa, tamo junto. E, só que assim, a galera sempre vê você anunciando lá, pá, fulano de tal, fulano de tal. Se por um acaso te perguntasse, se eu te perguntasse, ô Beto Garcia, toca uma música aí do Leno Maicon Viana Gomes pra mim. Leno Maicon Viana Gomes? De quem que você tocaria? Vou dizer que Leno Maicon Viana Gomes. Maicon Viana Gomes. Nossa, isso não é um nome, isso é uma oração, né, cara? Oração. Amém. Amém. No final. Ué, eu ia dizer pro ouvinte pedindo essa música aí. É um artista que a gente toca. É. Só que essa é a voz, não, é o nome verdadeiro dele. Ah, o nome, ou seja, então o nome artístico dele é outro. Bem diferente. Ah, eu ia dizer assim, não tem essa música, amigão, no sistema. Eu ia procurar ali, não tem, não ia encontrar, né? Mas a partir do momento... a partir do momento que eu pedisse, ô Beto, toca Nego do Borel pra mim. Nego do Borel? Nego do jamais Borel. Me imaginar. Ó, essa aqui é legal. É. Essa aqui é dos States. Opa. Essa é internacional. Demetria Devone. Ah, agora entregou. Lovato. Lovato. Ah, agora entreguei. Podemi Lovato. É que os caras me entregaram aqui também. Demetria, o quê? Levone? Levone, Levone. Até aí eu não ia saber, cara. Agora Lovato, a Demi Lovato, a maluquinha lá. Né? É isso. Só que essa aqui já tá mais entregue, só que a gente nunca sabe. Porque as pessoas usam o nome artístico. Eu também tenho Júnior, Rodrigo, um monte de nome. Mas eu uso o Júnior Aguiar. Eu também, Roberto, no caso, uso Beto, né? Beto. É, Roberto. Enfim. E a Carla Camila Cabello? Sim. Estraval. Ah, é a Camila Cabello? É, o nome dela é Carla. Carla. É, o verdadeiro nome dela é Carla. Camila? Carla Camila Cabello Estrabal. O Cabello faz tem, parte do nome. O Camila Cabello faz olha, parte que legal. Do nome dela. Agora essa aqui, mas olha, eu dou o meu carro se tu adivinhar. É capaz louco, de saber. Ô, tá, passa a chave, essa fera. O nome de quem que é? Onika Tânia Marage. Ô, louco, bicho. Isso aí é um xingamento? Ela tem um bundão. Onika? É. Onika Tânia Marage. Marage. Ela fez uma música sobre um animal, um réptil. Um réptil. Que deu muita polêmica no tempo atrás. Nossa. Moreno de um bundão. Moreno de um bundão, americana. É. Ah, sei. Matei a charada. Matou. É a Nicki Minaj. Acertou. Acertei. Acertou, você falou da protuberância ali das bandas, esquerda e direita, do bundão. Então eu é acho... Nicki Minaj. Ela cultiva esse. Cultiva essa parte, esse dote que ela tem aí. Uhum. Agora vamos então, continuando aqui com as o que é do Batman. O que é. Por que o Batman é tão bom nos jogos de carta? Essa você vai matar, hein? É fácil, né? É que eu até não o nosso jogo, amigo cara. Fernando aí, que tá aí na parte técnica, vai saber a resposta. Ele já está gesticulando, inclusive, aí, faceiro, dizendo que ele sabe a resposta. Sim, né? Ele quer participar. Na verdade, ele tá cagando ali, ele não tá nem ouvindo o que ele tá falando aqui. Eu acho. Por que o Batman é tão bom nos jogos de carta? Olha, eu vou confessar pra você que jogo de carta e homem eu não entendo nada, cara. É, olha, jogo de carta... Tá, sério? Você não vai saber não essa, não sei, cara. Não jogo truco, olha, não jogo baralho, nem cacheta. Escova, como é que é aquele negócio lá de... Não sei. Poker. É. Então, por que o Batman é tão bom nos jogos de carta? I don't not say. I don't speak English. É. Porque ele só pega Coringa. Oh. Ele só pega o Coringa, bicho. Como, e essa aqui pra gente fechar o primeiro bloco. Depois tem mais, né? É. Como o Batman dorme? Essa aqui é fácil, cara. Muito fácil. Como o Batman... Como que o Batman dorme? O Batman dorme... 5 segundos. Ai, ai, ai. Ih, rapaz. Hoje não pegou feriadão, Beto. Que isso? O Batman dorme de Bruce. Boa, boa, boa. Pra quem não sabe, o que que é? Explica agora. O Bruce é o nome do Batman. É, é o... Bruce Bane. Bruce Wayne. Wayne. Bane é o Hulk. O Hulk. Bruce Bane. Esse é o programa Yo-Yo aqui na Super Jovem. Alegria, diversão, entretenimento, todas as coisas boas da sua vida. Obrigado pela sua audiência, galera que tá na folga, galera que tá no trabalho, tem gente que tá trabalhando também. Enfim, onde quer que você esteja, dando esse privilégio da audiência pra nós aqui do outro lado. Muito obrigado. Daqui a pouquinho a gente volta, Júnior. É, e quem tá trabalhando, eu só digo uma coisa. Tamo junto. É nóis. E olha só, pesado, estamos falando aqui em nome da Eletro Beltrão. A Eletro Beltrão está com uma promoção especial em lâmpada de LED, só R$ 7,50 a unidade, hein? Dá para comprar para revender, tá barato pra caramba. E dia 15, vocês sabem que dia 15 é o dia do cliente? Opa! É, dia do cliente, dia 15 de setembro. Vai ser um sabadão e a Eletro Beltrão estará aberta até às 16 horas, com muitas ofertas especiais na linha de iluminação. Então não perca, dia 15 vai ser um dia de festa, um dia especial na Eletro Beltrão, dia do cliente. Você que quer comprar iluminação para sua casa, aquele lustre, as luzes, enfim, tudo em iluminação na Eletro Beltrão, dia 15 com preço especial. A Eletro Beltrão fica na Florianópolis, ali em frente ao Somar. Não tem erro, Eletro Beltrão. Já que a gente tava falando de coisa antiga antes, final de semana vai assistir a TV. O Beto tá bem, hein, Kleber? O Beto tá bem? Falando de coisa antiga, né? Ah, o Beto tá bem, né? Não, tá falando de coisa antiga, né? Agora, final de semana, o que a gente tem pra assistir se for TV aberta? É Geraldo Luiz, é as histórias tristes do Portioli. Antigamente era Banheira do Gugu, era só coisa foda. Era boa. Semana, o H, né? Quem lembra do H da eu tiazinha? Lembro, né? O Luciano Huck foi onde começou esse programa. Sim, foi... é, o Luciano Huck fazia, na Band, né? Fazia coisa boa, agora Sim. Só faz porcaria. Não, mas o que eu penso é que, assim, hoje em dia tá muito politizado a televisão brasileira. Como Sim. O Kleber falou, era Banheira do Gugu, meio-dia. Ah. Você ligava lá, tava Luiz Ambiel com a bunda de fora, pessoal. Hoje pessoal, em dia não. Tá bom, mas vou falar uma coisa. Nem tudo tá perdido. Vocês imaginam que a Banheira do Gugu hoje poderia ter quem? Pablo Vittar, Jojo Todinho. A banheira. Gravou da Banheira do Gugu, não? Então vocês pensam que nem tudo está perdido. O nosso produtor é mudo, ele está só sinais ali pra gente. Fernando. Faz um fuckinho, Bruno. Eu falei, saiu? Tá. Então, pense que. Eu senti mesmo essa resposta. Vamos lá. Pense que nem tudo está perdido, porque hoje a Banheira do Gugu poderia ter Pablo Vittar, Jojo Todinho. Eu prefiro. Nossa, falando em Jojo Todinho, a Jojo Todinho tava a pé da vida essa semana no Facebook. Você sabe por quê, Jojo? Eu vi, parece que apareceu uma sósia. Cara, quem? Essa voz tá tudo. Jojo Todinho, velho! Imagina, cara! Eu achei que ela tava puta porque ela não ia caber na banheira do Gugu. Ia ser piscina olímpica do Gugu, né? Viu? Apareceu a Jojo Nescau. É. Viu? Vamos então, gravar longe, depois tu arruma ali no track, pode ser? Viu? Daí fala da Jojo Todinho de novo. Tá, mas pode gravar longe, depois tu arruma viu? Ali. Viu? Vamos fazer o seguinte, como nós temos que abrir outro bloco, nós estamos falando tudo desse bloco. Tá. Vamos, tá? Então, vai ser o ioiô só nós três, não vai ter tempo. O Beto, tu encerra o bloco, vamos voltar no outro bloco. Abre alguém o bloco aí que eu já abri esse. Abre tu fala mais que eu. Pode abrir. Abre tu. Graças, puta. Tá aí mais um bloco do programa Ioiô, a gente voltando aqui, são tudo uns cagão, falei, quem quer abrir o bloco? Ninguém queria abrir o bloco, vou eu abrir mas o bloco. Mas Jojo, né? Tu ganha mais, cara, tem que trabalhar mais, velho. Tem que falar mais. Cara, vocês estavam falando da treta da Jojo Todinho, o que aconteceu mesmo? Então, ela ficou pé da vida porque descobriu uma sósia na internet e disse que ela foi num baile funk, em vez de falar pras pessoas que ela não era Jojo Todinho, ela falou que era Jojo Todinho. E aí ela tava pé da vida por causa desse negócio aí, mas eu ficaria pé da vida porque tem uma sósia da Jojo, eu não consigo acreditar. É a Jojo Milkshake. Né? Não, eu acho que é a Jojo Nescau. Mas Nescau é melhor que Todinho. Então é a Jojo Nesquik, então. Ou Jojo Apt. Agora eu esqueci o nome lá, aquele outro lá, o Chocomilk. Chocomilk. Que delícia esse assunto. Falar em Chocomilk. Tinha um parente lá, um das antigas, um senhor, ele falava: você gosta de chocolate ou chocomile? Ele queria dar o chocolate ou chocomilk, né, pras crianças. Vocês gostam mais dele? Ele comprava o chocomilk e o chocolate. Vocês gostam mais de chocolate ou de chocomile? Mas é igual um parente, é verdade. Ele falava: nossa, mas o tal do chocomilk é bom, né? Ele falou: já tomou, tia? Ele falou: não, meu cunhado disse que é muito bom. Ah, sim. É, eu sei bem disso daí, o fulano tomou, não sei o quê, né? Na verdade. verdade. Um amigo meu. Mas é uma porcaria. Travou a minha internet aqui. Cara, se travou a tua internet, eu vou dar uma super dica pra você, ó. Internet fibra ótica e com atendimento de qualidade e agilidade, sabe onde é que é, Kleber? É com a Beltrão Net Telecom. Planos de 5 a 150 megas é muito rápido, velho. Visite a nossa nova loja na rua Florianópolis, 433, sala 4, ao lado da Omni Financeira. Ou ligue nos fones 3520 1500 ou 0800 649 5000. Internet de fibra ótica com atendimento mais rápido da cidade é com a Beltrão Net Telecom. Essa é daqui, ó. Se liga lá, troca essa sua internet podre por essa aí que é boa pra caramba, que nunca mais vai travar a sua internet, Kleber. Parece que eu coloque fogo nesse roteador aqui, mano. Ó, com a Beltronet não tem esse problema, cara. Vai lá, não trava, roda direto. Pode ver filme, pode ouvir música, pode ver Super Jovem, que não tem problema, cara. Netflix. Como é que tá o feriadão de vocês? Tá legal? Cara, tá parado igual água de poço. Pra mim tá ótimo, eu tô aqui trabalhando, tô alegricíssimo de estar aqui com vocês. E você, Betão, como é que tá? Maravilha, tamo de volta! Bom final de semana pra toda essa galera, grande audiência da Super Jovem, Francisco Beltrão, em toda a região, galera que participa com a gente, interage aí no WhatsApp, tem muita gente bacana, muita gente boa, e tem também aquelas pessoas que não interagem, não mandam mensagem, mas estão ali sempre na sintonia, né, Júnior? Pagar, né? Não, tem que participar aí. Tem que participar, exato, a gente gosta de receber as mensagens da galera, isso é muito importante, receber um feedback, né, saber se a galera tá curtindo ou não tá curtindo aquele pedido de música, mesmo que a gente não toque a música, né? Com certeza. Mas enfim, tá ali interagindo com a gente. Bacana. Bom, é o seguinte, vamos dar sequência a essa bagaça aqui, né, Júnior? Já paramos umas 37 vezes, né, essa gravação aqui. Não, né? Deixa a gente quieto, né? Negócios. Buzines. Business. Nós gostamos muito. Opa. E falando em negócio, tem um negócio bacana aí pra galera, principalmente de Renascença, agora sábado, amanhã, né, Júnior? Isso. Lá no Centro de Eventos de Renascença, o Centro de Eventos Geraldo Giacomini, a partir das 19h30, tem o show stand-up do o Gaudêncio, né? Um show bagual, stand-up bagual. Isso. Do Gaudêncio. É o Cris Pereira, inclusive, ele teve aqui. Já teve aqui no Yoyo. Um cara muito legal, muito bombado. Extrovertido. É, bombado, né? E o cara manda muito bem, né? Vale a pena você acompanhar. Atenção, galera de Renascença, de toda a região. É neste sábado, lá no Centro de Eventos Geraldo Giacomini, às 19h30, o Cris Pereira com stand-up bagual do Gaudêncio. Informações através do 991262515. Repetindo, 991262515. Baita programa pra galera aí nesse final de semana em Renascença. Galera também dos municípios vizinhos, né? Por que não, né? Convite aí nesse sabadão, dia 8 de setembro, às 19h30, no Centro de Eventos Geraldo Giacomini. Tem ele, o Cris Pereira. Pra você que quer dar umas boas risadas, ele esteve aqui na cidade aí faz questão de 30 dias. 30 dias, algo assim, né? Veio aqui no Yoyo, muito simpático também. Ele veio aí e a recepção aqui em Beltrão foi muito boa. Então, pra você da região que quer ir lá curtir em Renascença, vale, vai lá que o cara manda muito bem. Fez a galera do Yoyo rir, então ri. Tá dentro. Exatamente, tá aprovado. Aproveita bastante. Bom, vamos falar aqui, vamos fazer o merchan também, né, Júnior? Opa, a gente precisa, né? Precisamos. Agora todo o sabor e toda a qualidade que você já conhece da Iraci Cafeteria e Confeitaria, também no Shopping Aquário. Já pensou? Aquele cafezinho expresso, o cappuccino. O pessoal da Iraci é especialista em cafés. Você quer ter uma aula aí sobre todos os tipos de cafés? E olha que são vários. Então venha para a Iraci Express, venha para o Shopping Aquários. Toda a qualidade, toda a diversidade de cafés. E aliados aí à comodidade do serviço de entrega e rapidez no atendimento. Atenção, você que mora aqui na área central de Francisco Beltrão, a Iraci Express entrega para você, pessoal que tá no trabalho, na correria, né, Júnior? Opa, que legal! Sim, dá uma ligadinha. Pessoal, entrega pra você no seu local de trabalho. Se eu pedir aqui na rádio, eles trazem. Trazem na rádio, já fiz pedido. O pessoal traz aqui cafezinho da hora, quentinho, lanche também, pastelzinho, quentinho, feito na hora. E vou dar uma dica, hein? Nesse feriado, dia 7, hoje, dia 7 de setembro, a Iraci Express atende a partir das 14h30, tá bom? A partir das 14h30. No sábado, amanhã, dia 8, a partir das 8h30. E no domingo também com atendimento a partir das 14h30. Só a galera que vai aproveitar, né, Júnior? A inauguração em grande estilo, aliás, do Cinemax Beltrão aí no Shopping Aquários. Opa, mais um, né? Antes ou depois da sessão do cineminha, venha pra Iraci Express e você vai se deliciar aí com muita qualidade, o bom gosto aí dos produtos servidos pela Iraci Express. Já fazem sucesso lá no bairro Vila Nova, né? Exato. Há muitos, 25 anos, cara. 25 anos lá. Quem não conhece, né? Estacionados lá, Iraci, toda a equipe. Exato. Lá no bairro Vila Nova. Então você, com toda aquela qualidade que você encontra, agora você vai encontrar ali no Shopping Aquários, agora revitalizando, dando vida, né? De novo, ressuscitando. Nossa, o nosso que shopping. Bom, né? A gente sentia falta, né? Sentia falta, um espaço bacana ali que de repente estava meio esquecido, mas agora, graças a Deus, aí tem o cinema, né, o Cinemax aí com 3 salas de cinema, tem a Iraci Express e tem muita gente bacana que está se instalando aí no Shopping Aquários, então vale a pena você dar uma passada por ali e conferir. Pois é, galera, já estamos aí no último bloco do programa, tudo que é bom vai acabando, mas temos aí algumas coisinhas pra comentar, né? O que vocês têm pra comentar? Nada? Eu só queria estar em casa com meus amigos, eu não queria estar aqui com vocês, então eu estou indo embora, né? Tchau. Eu quero só dizer o seguinte, 4 horas e o gole, que hora é? Hora é. Jorgão, hoje é feriado por causa do Dia da Independência, tem que respeitar a pátria. Tem que passar o dia fazendo jejum e orando, Kleber. Não, Jorgão, não é finados, ó. Já que a gente falou em feriado, eu lembrei do Fábio Assunção, né? Ele tá bem preocupado com o museu que pegou fogo lá, porque virou em pó, ele tá bem preocupado. Ele vai ter muito trabalho. E o museu lá que virou pó, o que aconteceu? Cara, eu tenho um comentário pra fazer que aconteceu essa semana muito bizarro. Então nós recebemos um WhatsApp, tá tendo a propaganda, todo mundo sabe que tá tendo a propaganda eleitoral gratuita, né? Então, aí, claro, isso vem do governo e passa na rádio, é obrigatório, né? Passar, enfim, todo mundo sabe disso. Aí tinha uma propaganda falando de um candidato falando mal de outro candidato. E o rapaz mandou um WhatsApp aqui pra rádio dizendo: ah, vocês colocaram o áudio de um candidato lá falando mal do outro candidato. Agora vocês perderam um ouvinte. Cara, você que não sabe que isso é obrigatório. Entender, cara, a rádio não tem lado político, não fica nem do lado A, B, C, né? A gente roda porque é obrigado. Obrigatório, vem, então... é lei, a gente tem. E não somos nós que produzimos, não, a gente nem sabe o que vai passar, sim, ali, né? A gente nem sabe o que vai passar. Mas eu achei cômico, cara, eu achei louco, né? Eu achei bem comicozinho também. Comicozinho dele que mandou pra cá. Deixa eu pensar que eu tenho que fazer uma propaganda e esqueci de quem. Do posto! Ah, do posto! Pois é, rapaziada, feriadão, de repente tá sem gasosa no carro. Ô, Jorgão, cara. Eu vou viajar e eu preciso abastecer. Então vou te dar dica. Dica certa, cara, porque eu não dou dica errada. Autoposto São Carlos, preço bom, qualidade extrema, porque o pessoal faz análise do combustível. Aí se você vai viajar, Kleber, já passa, já compra os docinhos pro Égolo. Eu ia falar isso aí, pra ele não. Porque criança xaropeia muito na estrada, né? Aí compra lá uns docinhos pra ele, já compra uma água mineral, um suquinho pra sua namorada, pra você, um lanchinho, e leva, você vai viajar tranquilo, porque tem, além de ser muito bem atendido, aí você tem uma conveniência completa. Tem mais, já pede pro pessoal calibrar teu pneu, eles não vão cobrar nada. E isso, já vê água, já vê óleo. Já deram uma calibrada no teu pneu, Jorge? Já deram. E calibraram certinho, meu pneu. É melhor ainda, cara. Porque tu, se calibrasse o pneu errado, tu ia ficar meio manco, assim, né? Sim. Calibraram certinho o meu pneu. Tudo isso e muito mais no Autoposto São Carlos, em 2 endereços, na Dambros e Piva, em Marmeleiro, e também na Getúlio Vargas, no bairro São Miguel, bem pertinho do Mano 3. Tá certo, então. Júnior, esse é o Yoyo aqui na Super Jovem. Com certeza. Agora é o seguinte. Um homem está fazendo um filme e em meio a uma cena ele lembra que na infância dele os colegas jogavam bala nele. Balas, né? Jogavam bala nele. Qual o nome do filme? O cara tá gravando o filme, né? No meio de uma determinada cena, ele lembra que na infância dele os colegas jogavam balas nele. Qual o nome desse filme? O Baleado, alguma coisa assim? O Atormentado pelo Passado. Atormentado, é verdade. Atormentado pelo Passado. O Fernando deu uma leve risadinha ali com o canto da boca, então foi boa, Fernando. Essa ele riu, então. E se o padre foi tocar o badalo da igreja? Da igreja. Né? O badalo, né? Lembrando que eu uso termos aí muito antigos, nos anos 90, o badalo. E aí caiu, só que dele caiu lá de cima e caiu perto de uma equipe de gaúcho. Ele ali, né? Caiu? É, o badalo caiu. O badalo. Mas caiu em cima da churrasqueira. Nossa. Como que é o nome do filme? Tragédia. Tragédia. Forcino cair em cima da churrasqueira é tragédia, não? Não é. Não é? Não é. Eu tava convicto que era. Não. Errou. Errou. O nome do filme é O Assassino. O assassino. O assassino, muito bom. Muito só que ó, a gente tá rindo, Beto. A gente tá rindo, só que você sabe, o pessoal de casa talvez não me conhece, porque eu sou daquele que não gosta de aparecer. Não tem rede social, coisa e tal, venho, faço meu trabalho na rádio, bem, enfim, às vezes mal feito. Mas enfim, eu tenho estrutura de pessoa gorda. Eu tenho braço de gordo, sim, eu tenho perna de gordo. Vamos nos desenhar aí pra... eu tenho gosto de gordo. Aí eu gosto de comer uma coxinha, um risoles, um pastel. Afinal de contas, até magro gosta. Quem não gosta, né? Só que ontem, aí eu cheguei na minha panificadora de costume, aí eu perguntei, né, pro padeiro, falei, viu, essa coxinha aí, esse salgadinho, aí como é que tá, é tudo fresquinho? Ele falou, não, cara, esse é de ontem. Eu falei, cara, mas não tem nenhum de hoje, não, tudo de ontem, cara. De ontem. Eu falei, rapaz, mas eu queria comer alguma coisa que fosse mais fresquinha, né, quentinha. Ele falou, cara, infelizmente não vai ter. Eu falei, tá, mas se eu pagar mais, o que eu preciso fazer pra comer algum salgadinho de hoje? Sim. Ele falou assim, Júnior, passa amanhã. Passa amanhã, boa. Fiquei feliz, cara, me estragou minha manhã. Passa amanhã, que daí tem o de hoje. Tem o de hoje. O Júnior, me responde, eu sei que é um cara aí bem, bem informado. O que o homem perguntou quando encontrou o ainda continuando com as piadinhas, as perguntas aí do Batman, né? O que o homem perguntou quando encontrou o Batman no elevador? Isso aqui tem que ser entendido, hein? De quadrinhos. Quando encontrou o Batman... Eita. O que o homem perguntou quando encontrou o Batman no elevador? Rapaz, o pessoal tá digitando os universitários aí. Não adianta jogar no Google aí não, hein? Não adianta. Deus tá vendo. Não vale. Ele, é trairagem. Ele perguntou se ele ia descer. Entendeu? Descer. Pra quem não sabe, o Batman é da DC Comics. DC Comics. Essa foi uma piada meio que nerd, né? Nerd, bem nerd. Pra eu não entender. eu cheguei essa semana aí e falei pra moça, conheceu a moça no mercado, eu falei, nossa, eu te vi linda na foto, mas pena que já te vi pessoalmente, então não... Nossa! Boa. É a finesse, né? Cara, é porque assim, nós, assim, pessoas, a gente tem que ser sincero com os outros. Honestos. A sinceridade move montanhas, né? Como move, dizem, move a montanhas. Força, a fé, enfim, que a gente tem que ser assim. E foi esse caso aí. Foi esse caso. E outra coisa que eu penso também, cara, assim, na vida, que não tem coisa mais azarada, às vezes tá lá de boa. Tá fazendo nada, aí chega a visita, dá vontade de cagar. Busca, nossa! Ser... Não, e dentro do banheiro fica de frente pra sala, isso não quer fazer barulho. E aí tem aquele foguetório, né, bicho? Nossa, cara! Parece que estão estourando pipoca. E você ali dele dá descarga, né, pra dar um... Parece que estão fazendo uma colheitadeira lá dentro. Não, e aquele momento, né, que você vai no banheiro, fecha a porta e todo mundo na sala, todo mundo quieto, ninguém sim, fala nada. Sim, estão dele papiar, conversando, falando de tudo, risada, até da bola. É papo, você vai no banheiro com aquela dor de barriga desgraçada, chaviou a porta, né? Quando você vai largar o negócio, tá todo mundo quieto na sala. Os lazaretos estão esperando você soltar pra você voltar pra sala e todo mundo ficar olhando a tua cara. Eu ouvi o que você fez. Né, parece que todo mundo te olha assim, cagou, né? Cagou, né? E largou. Quem nunca? Vou lembrar que já tá circulando, né, Júnior? A folha do Ioiô tá muito bacana, é a versão impressa do programa, né? Inclusive, quero dar parabéns, Beto, pra você e toda a equipe que comanda a folha do Ioiô aí, que agora ficou, já era bonita, agora ficou mais linda. Mais qualidade, com mais qualidade, as fotos aparecem melhor, os textos melhor. Esse daí é uma folha, como é que chama essa folha? É, a folha foi feita um investimento e foi trocado o papel, na verdade, da impressão, né? Agora o papel sulfite. O sulfite mesmo. Um investimento maior, né? Mas vale a pena porque, como você comentou, né? Isso. Fica mais visível, fica mais gostosa a leitura, né? Bem bacana, tá circulando em todas as empresas que são patrocinadoras. Você encontra a folha do Ioiô. A gente tá falando de muita coisa legal. Tá falando da banda Melinha ali, né? Os irmãos ali. O trio, né? Cantam muito a menina ali. Tem os meninos também, né? São três ali da mesma família. São irmãos, né? E uma grata surpresa na música aí, a banda Melinha. Que a gente tá falando sobre... Que bom. Que foge do sertanejo, né? Que a gente sabe que tá funk. Em alta agora, funk e tudo mais. Então, mas o pop aí tá tendo esse respiro, né? Graças a Deus aí com o pessoal da banda Melim, né? Que sejam bem-vindos, né? A gente fala também aí algumas curiosidades sobre aquele livro, né? Que tá um fenômeno de vendas, né? Aliás, eu comprei pra minha filha, né? A coleção, né? Para todos os garotos que já amei. É um sucesso. É uma trilogia, né? É uma trilogia. Meninada, as meninas que estão ouvindo sabem que, do que a gente tá falando aí. Então, na folha do Yoyo tem 12 curiosidades sobre essa trilogia. A gente inclusive, tá falando também. Foi. Não, então, Pedro, já? Pode falar, claro. É, essa trilogia aí tem um filme agora também na Netflix. Ah, né? Saiu o filme, né? Saiu o filme. Que está sendo bem elogiado também. Bem lembrado. É, alguns que são muito fãs assim do livro fazem aquela crítica, porque não tá tão fiel, mas nem sempre, né? Também dá pra tu fazer com aquela fidelidade. Lembrando que é uma adaptação e o filme não pode passar de 1h30, 2 horas no máximo. Horas. Então muita coisa às vezes é limada, é tirada, né? A não ser que seja o Senhor dos Anéis, que tem 3 horas e pouco. Mas aí é uma trilogia também, né? A gente tá falando ainda na folha do Yoyo dos Incríveis, também outro filme bacana que arrebentou, saiu, né? Arrebentou com a bilheteria, né? A primeira animação, aliás, a bater 600 milhões de dólares lá nos Estados Unidos. E foi na primeira semana. Olha quanta grana, né? E a gente também dá aqui os parabéns pro nosso parceiro, o Rafael Melo, que tá completando aí, ele e a equipe dele, celebrando 10 anos de sucesso. Rafael Melo, um dos mais renomados fotógrafos aqui de Francisco Beltrão, é parceiro aí da Folha do Yoyo e da Super Destaque, Jovem. Né? Ele que faz aí as fotos pra menina que a gente coloca aqui no colírio do Yoyo. Parabéns, Rafael Melo e toda a equipe. 10 anos de sucesso. Quem que é a felizardo dessa semana? Ó, essa edição, nesse mês aqui, é a Alaíse. Vou nem tentar pronunciar o sobrenome dela, se você quiser. Júnior. É a Alaíse, uma menina muito linda, tem o ensaio dela. 21 anos, exato. Solteira, ó, atenção aí, menina, rapaziada. Opa. Então aí a Alaíse é o colírio do Yoyo dessa edição de setembro da Folha do Yoyo. Vamos de piadinhas aqui, Júnior? Vai lá, Beto. Vamos lá, tem uma piada. Na cidade do interior, um viajante sem ter o que fazer, ele foi assistir às tradicionais brigas de galo, né? Você sabe que o pessoal do interior gosta de passar o tempo, principalmente o domingão lá. Brincadeira sadia. Reúne pros galos. Reúne toda a galera e vai lá fazer as rinhas, né? As rinhas de galo. Aí o cara, por não entender nada do assunto, né, da briga de galo, ele pediu ajuda a um homem que tava do lado dele. Ô, por favor, senhor, qual é o galo bom aí? O branco ou o vermelho? Aí o morador ali do local falou: olha, senhor, o galo bom é o branco. Aí o viajante, por mais depressa possível, apostou tudo que ele tinha no galo branco, né? O pessoal tava fazendo o bolão ali, as apostas, né? Com 30 segundos de briga, adivinha? O galo vermelho arrebentou o galo branco. Ô, louco! Cagou a pau. Nossa! Né? Foi aí que o viajante reclamou: poxa, senhor, eu perguntei agora há pouco pro senhor qual era o favorito e o senhor me falou que era o branco. Não, senhor. O senhor perguntou qual era o galo bom. E o galo bom é o branco, sim. Se o senhor tivesse perguntado qual era o galo marvado, eu ia falar que era o vermelho. Uma pergunta, né? O que é uma vírgula? É saber elaborar a pergunta. Saber elaborar a pergunta. Mas uma coisa, a gente tá vivendo agora no cotidiano de hoje em dia, é que é o quê? A política. Gente não pode comentar nada. Só que assim, eu não vou votar em nenhum, cara. Nenhum desses que estão fazendo propaganda aí. Nenhum. O meu voto esse ano, ele vai pros meus amigos do Facebook. Os amigos do Facebook, que entre aspas, eu nem tenho, né? Mas é que é piada, né? Só pra fazer a piada, É que eles entendem tudo de política, cara. Tem a solução pro Brasil pra tudo. Facebook é isso. Todo mundo é bravo, né? Chega ao vivo. Isso. Não foi engraçado que na rede social todo mundo tem a solução pra tudo, né? É que nem o Kleber falou semana passada. No Face, ela parece que é feia. É ao vivo, parece que ela tá no Face. Parece que tá no Face. E viva as redes sociais, né? Viva as redes sociais, sempre nos enganando. Né? É verdade, verdade. Esse foi o programa Yoyo tá acabando, né? A gente que vai encerrar? Vamos acabar com o programa? Vamos acabar com o programa? Não, mas não vai dizer que semana que vem a gente volta. Infelizmente. Às 2 da tarde. Digo mais, domingo tem a reprise dessa bagaça. Vai dizer. Tô falando pra você. E você sabe que horas, né? Eu acho que eu sei, cara. Eu acho que é lá depois daquele programa lá, o Domingo Rock, que começa às 17, né? Aliás, às 19, vai até às 20, e às 20 começa a reprise dessa bagaça de hoje. Feriadão aí, um bom feriado pra você. Continue aí com a nossa programação. Número 1, líder em audiência da Super Jovem. Ótimo final de semana. Eu volto no domingo às 11 horas da manhã com o Prioridade Máxima, edição domingo. Então, bom final de semana e até domingão. Beto, você também. Valeu, Júnior. Valeu a todos os ouvintes. Obrigado pela grande audiência, pela simpatia de todos os ouvintes. A gente sabe que tem uma galera que curte demais o Yoyo. Aproveita bastante o feriado, a sexta-feira, tá bom? Sempre de boa, ligado com a Super Jovem. A frequência é certa, hein? 103,3. Nos encontramos, Beto, tô de volta aí no sabadão, amanhã, às 15 horas, tá certo? Não perde a reprise do Yoyo. Domingo, depois do Domingo Rock, às 20 horas e a edição ao vivo na próxima sexta, às 14 horas. É isso, Júnior? Isso, e eu digo pra encerrar hoje aquela frase que a gente sempre encerra os nossos programas, Yoyo, além do tchau, que é coma verdura e legumes. Isso, e beba vinho. Beba vinho, pelo menos uma taça ao dia. Mas uma taça de um litro, mais ou menos. De um litro, mais ou menos, que é o que eu tomo. Tchau, Beto! Nossa, embora, cara! Pô, tá certo então, rapaziada. Grande abraço, bom final de semana, bom feriado! Bom feriado, até segunda! Até mais!